Madrugada sinistra, eu tô de pé, tô na pista, acumulando cada vez mais vitórias e conquistas. A luta eu sei que é árdua, mas vou prosseguir. Então me cuido, quem quiser pode vir. Eu entrei de cabeça na parada, eu não vou amarelar. Já são anos de empenho, eu não vou parar. Nem tua inveja vai me abalar. Eu tô no nível superior, você não pode me alcançar. Sou guerreiro do asfalto, general da banda, lutando por respeito e um pouco de fama. O que tem de mal ser reconhecido por tudo que eu passei ter prevalecido. Muitos por aqui disseram sem função, mas demonstrei minha atitude de guerreiro fodão. Pois a vitória sempre vem depois de muito empenho. Por isso hoje eu sou destacado neste meio, vivendo sem anseio, pois sei como agir. Atitude e humildade me ajudam a seguir na caminhada longa. Durado aí, covarde, onde só prevalece um guerreiro de verdade. O céu tá nublado, mas a chance virá pra quem for de verdade. Basta esperar, então no aguarde. Pra quem tá do nosso lado, vai ver o sol raiar, como vimos no passado. O general da banda que controla a área, o que vai mandando som sem deixar nenhuma falha. No nível superior você não pode me alcançar, na rima contagia, ela vai te viciar. O general da banda que controla a área, o que vai mandando som sem deixar nenhuma falha. No nível superior você não pode me alcançar, na rima contagia, ela vai te viciar. Então preste atenção no que agora eu vou falar. Foram muitas tentativas, mas ninguém pra me abalar. Até tentaram me difamar, me fazer de otário, mas reagi e resisti. Tô de volta no cenário, onde eu brilho isolado como se fosse sol. Sou pior do que uma peste, não adianta aerosol. Sou firmão, sou fodão, sou VIP. Sonoridade original que existe por aqui. Quem quiser pode vir que eu tô preparado. Pode crer, sangue bom, eu já tô armado. Microfone, punho, base, rima na mente. É tudo que eu preciso só pra ir em frente. Obstáculos no caminho, tudo bem, eu sei que tem, mas minha fé é inabalável e esperança também. General tá na área e não tem pra ninguém. Sai da reta, vacilão, pro teu próprio bem. Não vou precisar te detonar, sabe como é que é. A vida é cruel e não dá chance pra mané. Por isso levo minha vida sempre na boa, curtindo a levada quando o hip hop soa. Sente o groove então, vai. General da banda que controla a área, o que vai mandando som sem deixar nenhuma falha. No nível superior você não pode me alcançar, minha rima contagia, ela vai te viciar. O general da banda que controla a área, o que vai mandando som sem deixar nenhuma falha. No nível superior você não pode me alcançar, minha rima contagia, ela vai te viciar.